3152, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Chegada Mari, 050, 3. Paulo, tá, Mike, Bravo, Whisky, informa já estacionado na remota número 12, grato, boa noite. Mike, Bravo, Whisky, CF. São 3152, desce via para 2000 pés, ajuste 17, reporta localizador. Desce via para qual foi a altitude? 2000? Via para 2000 pés, o ajuste 17, reporta estabilizado. Via para 2000 pés, 907, reporta estabilizado. Tá? 3152. Identifica a chegada na área e desce até o 050. Pioneiro 45. Agora sobre a posição Conde, serviço radar terminado, mantenha o nível 090 e chame o controle Aracaju 203 com voo. DLS 3152, completa final, torre 118.95, bom pouso. 295, obrigado, 3152. Salvador, boa noite, é o FGS Bicho Mulher de Bicho. Olá, estou aqui, Luiz, Box 10, o PAC principal, solicita autorização de revoque para o PAC 3, Box número 05. Ciente, iniciando, reportará para o técnico, Luiz, Mulher de Bicho. Gol no 606, identifica a chegada a Mário, desça até o 050. No 805, desça para 2.000 pés, ajuste 1.016, está livre LS, reporta estabilizada. 2.000 pés com 1.016, autorizado de LS, eu vou no 805. Fala Salvador, eu tô Mike Feijar, né? É o X-Feijar ali na posição 14. Solicita autorização para ser rebocado para o pátio 3, posição 9. E aí, né? Muito obrigado. Esquece a 7, Vitor. Fala, Salvador, tá 3152. Vamos seguir no 7, Alfa Juliette por 06, na 3. Gol 805 e LS visual completo. Gente, iniciando o reboque até o pátio 3, Luiz e Juliette Vitor. Mike, fechando que entra, obrigado. A 3152 está fora da posição, aguardando a validação para conseguir direito. Ok.